Olá, pessoas da Terra ou de uma galáxia muito distante. Bem-vindos ao primeiro episódio do Shuffle, podcast oficial do site Nerdman. Eu sou Vitor Ferreira e à minha frente está... Vitor Camilo. Minha esquerda está... Rodrigo Trindade. Na minha diagonal está... Henrique Coller. E nós, nesse magnífico primeiro programa, decidimos falar o assunto mais galáctico possível. O assunto do momento. Mais intergaláctico. É. Nada melhor do que começar o primeiro episódio de um site que chama Nerd com um assunto... O único assunto futurista que aconteceu há muito, muito tempo atrás. Bom, como a gente não tem e-mails, comentários ou nada para discutir de sua parte, ainda neste caso, vamos começar a falar sobre o filme agora. Antes de falar sobre o filme em si, eu queria saber mais sobre qual a experiência de cada um sobre a saga Star Wars antes do sétimo filme, o que vocês sabiam, se vocês eram grandes fãs, não, se vocês tinham expectativas. É, eu acho que um bom ponto pra começar esse papo. Boa. Olha, eu sempre fui um grande fã, desde moleque. E, na verdade, eu fiquei meio surpreso porque eu nunca tinha visto uma estratégia de marketing funcionar tão bem comigo. Eu sempre me senti meio alheio, assim. E eu fiquei desesperadamente ansioso pra ver esse filme. Eu vi ele duas vezes já, era pra ter visto três, aconteceram alguns imprevistos, não consegui ainda. Traíra. Mas nas duas vezes que eu vi o filme, eu fiquei parado na cadeira esperando começar de novo. E eu ainda tô esperando começar de novo e eu, assim... Eu quero colecionar ingressos de quantas vezes eu vi esse filme. Bons tempos é que você podia ficar no cinema esperando a próxima sessão começar, né? Agora não dá mais pra fazer. Você já fez agora isso? Você vai preso. Você já fez essa sacaneada, cara? Já... Não. Ou então colecionar não. Ingressos, né? Quem não. Tem ingressos hoje em dia. Se a polícia estiver escutando esse programa, eu nunca fiz isso. É que hoje em dia você não coleciona mais ingressos, né? Você coleciona o recibo. Comprovantes do ingresso rápido. Você bota, tipo, no passbook ali do seu celular ou o equivalente. Eu tive que imprimir os meus ingressos. Eram recibos. Não eram as coisas chiques. Um papel. Papel sulfite muito agradável pra você guardar em casa como memória. Bom, mas enfim, a sua experiência, Henrique? Eu comecei a experiência do Star Wars de um jeito bizarro com o episódio 1, Ameaça Fantasma, que na verdade a nerd original era a minha mãe. Quem é que traíra agora? Ele é só um hipócrita, né? Então, a minha mãe, que era nerd original e que era fanzaça de Star Wars, me levou pra ir no cinema quando saiu o primeiro episódio. Aí eu fui, fiquei maluco com Star Wars, primeiro episódio. E daí, logo depois, eu fui na locadora, aluguei o VHS do episódio 4, 5, 6. Depois, fui no cinema, assisti o episódio 2 e 3. Desde então, mergulhei de cabeça, perdi a conta de quantas vezes eu revi. E como o Sr. Vitor aqui do meu lado também estava absolutamente maluco por ver esse filme. Eu já vi duas vezes. Pretendo ver a terceira. A gente pode ir junto. Vamos junto. É. Rolou um bump fist aqui. Ah, que mano. Foi coisas que os microfones não captam. Foi lindo, foi maravilhoso. Já eu sou como o outro Vitor. Eu sou um fã de longa data da série. Aliás, é uma história meio bobinha, mas o primeiro filme que eu vi foi O Retorno de Jedi. Por quê? Meu pai era um grande fã da série. Ele tinha o box em VHS dos seis filmes. Eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos. E quando eu fui assistir, eu não sabia ler o número romano, né? Os episódios estão escritos em número romano. Eu puxei a caixinha do Retorno de Jedi e tinha uma Estrela da Morte incompleta. Aí eu vi a da Estrela da Morte completa e falei, ok, esse deve ser o primeiro filme, aí eles terminam de montar. Muito obrigado, George Lucas, por repetir a mesma porcaria de arma intergaláctica. Ah, cara, até aí, você quer discutir isso? Isso a gente vai discutir mais tarde. É. Mas eu adorei, tipo, ficava obcecado pela série, joguei em milhares de jogos, todos os jogos não, queria Deus não. Mas eu joguei muitos dos jogos da série, Knights of the Old Republic, Rogue Squadron. Tipo, ele tem a saga Star Wars, por ela ser tão rica, né? Ela acaba, tipo, expandindo, tem várias coisas legais de várias mídias, não são similitadas só aos filmes. Então, o que manteve a fanbase, né, entre os anos 80 e os anos 90, era justamente era o universo expandido, que agora desapareceu. É, não existe mais. E eu, eu tento também temperar minhas expectativas, honestamente. Eu fiquei sempre sentado falando, cara, pode ser uma bosta, pode ser uma bosta, não vai dar certo. Graças a Deus eu fiquei satisfeito com o produto final, exato. Olha, eu fiquei satisfeito, mas imediatamente essa satisfação veio um medo, assim. É quando você se apaixona por uma pessoa e imediatamente você tem o medo de perder. Sabe, quando terminou o filme, bateu aquela sensação assim de nossa, que animal, é tudo que eu esperava, é melhor do que eu esperava. Putz, e se eles fuderem no próximo? É, exato. A gente vai chegar lá. E agora, talvez a pessoa mais importante aqui, um maior fã da série. Rodrigo, qual é a sua experiência com Star Wars? Então, eu tenho memórias da minha infância de, tipo, flashes, assim, dos filmes que se passaram, principalmente da primeira trilogia. Eu tenho um flash do Luke na neve, eu não lembrava direito o que consistia, eu achava que o Chewbacca tava na cena, mas não era o Chewbacca, era outro bicho peludo. Ele tava cavalgando o Chewbacca naquela cena. Exatamente, eu não me lembrava direito o que se tratava. E é uma memória que eu guardei, eu não lembro exatamente onde eu assisti. E eu também tinha lembranças, assim, se não me engano, do episódio 2, de vários Stormtroopers num corredor, assim, alinhados, né? Cara, que era você descreveu todos os filmes. Inclusive o novo. É, exatamente. É, começa praticamente, assim, com vários Stormtroopers dentro de uma nave, mas... Spoiler! É verdade. Exato. Mas, assim, recentemente eu me dediquei a assistir, porque, enfim... Tudo que eu gosto, praticamente, indicava que eu gostaria de Star Wars, mas eu nunca tinha parado pra assistir tudo em sequência. Então, eu tive a brilhante ideia de começar do episódio 1, voluntariamente, foi certo. Que nem ele, indicação da mãe, que foi ao cinema. E eu cometi o erro de começar pela trilogia mais nova, pra depois ver o que era bom depois na trilogia mais antiga, que é, eu acho que... universalmente considerada melhor do que a nova, acho que não tem nem debate sobre isso. Mas você, as opiniões, tipo, antes de você ver a trilogia original, você falou que você tinha curtido até os filmes da nova. O que, que você... eu tô acusando então, aqui. Eu acho que tem momentos interessantes, eu não acho, assim, o primeiro filme, por exemplo, até já esqueci, como assisti uma vez, faz mais ou menos um ano, eu não considero ele um filme ruim, eu acho que tem momentos interessantes. O segundo filme é arrastado demais, muito chato. É o mais longo. É o Star Wars mais longo. E segundo, o episódio 2 ou o Ataque dos Clones? E não tem muito não acontece conteúdo. Nada. Assim, não, certamente é o pior de todos. Porque né, ele tem tudo de ruim que segunda trilogia tem, mas ele não tem o apelo da história, né? Ele só é assim... Tem um draminha no meio, mas é muito, muito sem graça. Agora, eu tive uma experiência que foi... Pra mim foi surpreendente com relação a essa eterna comparação, né, entre a segunda trilogia e a primeira trilogia, né? Acho que eu, como todos nós aqui, eu fui criança na época em que a segunda trilogia estava sendo lançada. Mas enfim, eu na preparação pra ir ver, assistir o episódio 7, o novo filme, eu queria muito que a minha namorada assistisse os anteriores, né? E só que ela não sou eu, tá? Só pra detalhar isso. Olha, o mesmo processo. Olha. Será? Mas enfim, eu queria muito que ela assistisse os filmes, porque assim, a gente assistiu os trailers e ela falava: "Não, eu vou gostar desse próximo, mas eu não quero ver os anteriores", porque enfim, ela tinha um certo preconceito e tal. E eu fiz, na verdade, por saber que ela tinha um certo preconceito com filmes mais antigos e tudo mais. Eu fiz ela assistir no que seria a cronologia da história, né? Então, do episódio 1 ao episódio 6. E pra minha grata surpresa, ela passou do episódio 1 ao episódio 3 querendo se matar. Mas assim que a gente acabou o episódio 3, ela falou: "E agora? Eu preciso assistir o próximo." E aí a gente assistiu o episódio 4, Uma Nova Esperança, já no dia seguinte. E a partir de então ela assistiu voluntariamente, sem eu precisar fazer nenhuma chantagem. Amarrar ela na cadeira. Sem eu precisar assistir nenhuma comédia romântica. Processo Léo, que nem o Malcolm McDowell no Laranja Mecânica. E na verdade, pra mim, isso foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Porque é uma pessoa que não tem nenhum contato com filmes desse tipo, né? Mas assim, a partir do momento que ela assistiu Uma Nova Esperança, ela sentiu vontade de acompanhar a história até o fim, né? Então, acho que pra mim isso foi uma prova muito grande da força que Star Wars tem, né? Bom, agora pulando para o novo filme, O primeiro ponto, eu acho que mais... Não, não, primeiro de tudo, tem que esclarecer que a gente vai dar spoilers do filme aqui. É, se você não viu o filme, pare por aqui. Pare por aqui e assim, não... Primeiro, assista, é legal, um filme ótimo, divertido, assista várias vezes. Segundo... Tem romance. Não, tem romance, tem ação. Tem romance? Ah, Tem um romance, tem um tal propício. Não, tem um romance, do aviso de spoilers dado, a partir desse momento vão ter spoilers. Tem um romance de terceira idade, né? Tem um romance da terceira idade, tem um romance do Kylo Ren e o capacete, basicamente. Então, começando com os personagens, porque eles são a pegada, essa nova geração, ela tem que prender você do jeito que o Luke Skywalker, o Han Solo e a Leia prenderam a geração anterior e o Anakin Skywalker não prendeu a outra galera. Então, o que vocês acharam desses novos personagens, dessa nova leva? Olha, eu acho que o J.J. Abrams fez um excelente trabalho criando novos personagens para uma nova geração. Eu tenho que dar principalmente os parabéns para ele por ter feito um personagem como a Rey, que eu acho que é absolutamente necessário no cinema. Então é um personagem, é uma mulher absolutamente forte. Ela não tem mais aquela coisa de princesa que precisa ser salva e tudo mais. Que a Leia já era um personagem super independente, mas que sempre eles cagaram, teve. Cagaram, né? E sempre teve, mas ela sempre foi uma pessoa forte e tudo mais. E o Padme, não preciso nem falar, que é aquela coisa meio mamão com açúcar e tudo mais. Mas eu acho que esse ponto da Rey foi excelente, assim. Eu acho que precisa mesmo. Ah, sem dúvida. Eu acho que foi excelente o fato de que eles se aproveitaram de saber que Star Wars é um fenômeno pop de precedentes, assim, sem descrição, pra fazer, assim, pra fazer um filme que é um filme do século XXI. Que estivesse de acordo com tudo que vem sendo falado a respeito de feminismo, de luta contra o racismo, enfim. De igualdade, né? Foi... Seja racial ou... Sim, com certeza a escolha dos protagonistas foi absolutamente intencional, mas acho que foi absolutamente acertada. Sim, concordo também. E vocês acham que a campanha de marketing também deu uma surpresa, fez uma surpresa? Porque, assim, antes todo mundo achava que o Jedi ia ser o fim, honestamente, porque ele sempre aparecia com o sabre de luz e tal. Então vocês foram pegos meio de surpresa com a Rey? Sim, mais ou menos. Eu acho que pra mim, sempre teve muito, né, enfim, nos trailers sempre ser mostrada a Rey como a pessoa que tava lá no deserto, ela tem todo o paralelo com o Luke e o Anakin, né, inclusive as roupas dela no começo são exatamente da mesma cor que as roupas do Luke e as roupas do Anakin. Então, pra mim, sempre eu fiquei com essa coisa, assim, de, putz, ah, tá, o Finn tá aí com o sabre de luz, mas não sei não se... Se ele que vai ser o usuário da força. E o fato de o Finn... Eu gosto bastante da Rey, mas eu acho que o Finn é o personagem mais interessante do filme, honestamente. Sim, porque o arco dele é diferente. Pô, a com Rey, certeza. A Rey é o Luke Skywalker, só que é uma mulher. Exato. Eu tava pensando nisso hoje, sim. Se a gente considerar, talvez, o Poe Dameron também como parte do trio de protagonistas, talvez um protagonista meio que corre por fora. Acho que inicialmente Voa ele não fora, é um não um protagonista, né? Mas enfim. Ele é um personagem coadjuvante de luxo. Isso, um personagem importante pra história. Acho que se a gente considerar a Rey e o Poe, obviamente eles trazem elementos novos, assim, mas se você pegar o que era no passado o Luke, a Leia e o Han Solo, colocar num liquidificador, você consegue todos os ingredientes que vão fazer a Rey e o Poe, né? Sim. Mas o Finn, eu acho que ele é muito interessante porque ele corre por fora disso, né? Ele apresenta uma perspectiva nova, completamente diferente, né? E eu acho que provavelmente ele vai acabar sendo mais importante do que talvez a gente imagine nos próximos filmes, justamente por ele ser o cara que ele tá acompanhando aquela história que a gente já conhece, né? Com X-Wing, com usuários da Força, com pessoas que começam a história perdida em planetas desérticos. Mas ele é o cara que traz uma perspectiva nova pra história que a gente já conhece. Aliás, agora os Stormtroopers, eles são coletados de vila em vila e eles são criados pra ser Stormtroopers. Não são mais clones agora, né? Isso tá... exatamente isso. Ele menciona isso no bar, que ele foi pego de uma família que ele nunca vai se conhecer... E o Kylo Ren falou uma hora que os clones... Seria uma boa ideia fazer os clones, porque os Stormtroopers não estão dando certo. Tem um traíra no meio. Mas o Finn, eu acho... O legal do Finn é que ele tem... ele me lembra mais até os robôs do que, honestamente, os... Sim, ele lembra bastante C-3PO e R2-D2, só que ele tem um arco mais... Sei lá, um arco mais foco na ação. Sim. Uhum. E uma das coisas legais também é que ele... Toda a relação com o Poe, que eu acho que a galera começou a curtir muito. Tipo, tem um... Tem um bromance. É, um bromance. Foda, é, tipo, que de... amou o bromance. Os caras pegaram, fugiram com o de navinha da base logo no início e desde então são os melhores amigos. É, já. Né? E tipo, uma coisa legal é que isso possivelmente não ia acontecer, né? Porque o Poe Dameron originalmente ele ia morrer. É. E eu acho que, cara... Matar o melhor ator da série. Assim, eles já mataram o melhor ator da série porque o Max von Sydow morreu nos primeiros 5 minutos do filme. Mas, tipo, matar o Oscar Isaac, que é, tipo, um dos melhores atores dessa nova geração. E o Poe Dameron, que é um personagem, tipo, nos poucos minutos que a gente vê ele, ele te prende, ele é. Ele tem carisma, ele é um Han Solo, só que da Resistência, né? É. Tipo, foi uma decisão acertado do J.J. Abrams. A história que conta é que ele tinha uma pequena participação e daí quando eles viram as filmagens e a forma com que ele atuou, eles ficaram maravilhados e daí resolveram colocar... Bota mais Poe Dameron aí que vai ficar bom esse negócio aí. Não, ele tem cara... Tipo, ele tem... É, manda química... mais Poe, tem pouco Poe. Tem... É. Ele tem química com o robozinho, tipo, imediato. Ele tem um... Você sabe que ele ama o robozinho é o BB-8, adora ele. Em, tipo, duas cenas. Sim. Que eles se encontram, tipo... Sim. É, eu achei que foi... acho que foi uma decisão acertada. Eu espero que eles saibam o que fazer com ele, honestamente. Não sei se eles têm planos. Mas... esses três, meio que a tríade, né? Essa tríade nova, eles representaram bem... uma evolução desses personagens. Que, tipo... Dos personagens antigos, aliás. Porque, tipo, o Poe é meio que uma Leia, ele tem elementos da Leia, ele é capturado no começo do filme, ele tem a história do robô, ele é meio Han Solo, a Rey é o Luke, e um pouco de Leia também. É, na verdade, é isso que eu tava falando antes, né? A Rey e o Poe, na verdade, eles são feitos de ingredientes dos três protagonistas originais, né? É, e o Finn é, tipo, o elemento meio inédito, porque... Sim. Porque ele é o... ele é de uma perspectiva nova... E ele não é um herói tradicional, né? Ele quer fugir, ele é tipo um... Na verdade, ele é um Bilbo Bolseiro, né? Ele quer fugir o tempo inteiro até o momento em que ele encontra... Inclusive, eu cheguei a ler uma análise de uma coisa que eu nem tinha pensado, assim. Mas é uma coisa legal que relaciona o personagem, enfim, com o ator, John Boyega. Porque ele é britânico, mas ele tem... Parece que a família dele é de origem nigeriana, né? E, na verdade, se você parar pra pensar... Esse arco dele, a origem dele de ser uma pessoa que foi tirada da família, uma família que ele nunca conheceu, pra ser transformado em um soldado e tal, tem tudo a ver com o arco, com a história real dos meninos soldados da África, né? É, eu pensei nisso também. Bom, do outro lado, a gente tem o Darth Vader wannabe. Antes que você fale disso, você citou falou do BB-8. Eu fiquei assim, como eu vi recentemente os filmes mais antigos, me deu a impressão que ele é mais expressivo do que os outros. Os outros robôs, o R2-D2 e o C-3PO, eles, assim, obviamente eles têm o carisma deles, mas pela, assim, ele não tem uma expressão facial, mas o BB-8 tem reações que dão mais ou menos uma ideia de reação facial. Dúvida. Não, o R2-D2 também tinha bastante, você sabia que ele era um robô meio babaca. ele não parava de xingar o C-3PO o tempo inteiro, zoava o Luke o tempo inteiro. É o famoso prick. Não, e o BB-8, o legal do BB-8 é que eles conseguiram fazer isso de um jeito diferente, tipo, eles fizeram a mesma forma, mas você vê que ele não é o mesmo personagem que o R2-D2. Ele é um cara mais... Ele é mais... Gente boa. É um pouco mais sensível também. Aquela cena que ele dá o thumbs up, o joinha pro... É maravilhoso. Pro Finn na nave é excelente. É, me conquistou ali. Vezes que assistiu o filme, ali. O cinema inteiro curtiu aquele momento. E bom, se fosse pra votar, R2-D2 ou BB-8? Cara, não faz isso. Não. Polêmica. Não, mas agora eu tenho que dizer que... eu passei o filme inteiro emocionado e... Nossa... querendo chorar e tal, mas a cena que me fez chegar mais perto de chorar foi a cena em que os dois robôs se juntam, se encontram e juntam os mapas. Né, o filme inteiro tem essa sensação de passagem de bastão, né? Uhum. Mas eu acho que esse foi o momento que eles conseguiram dar essa ideia da forma mais sensível. É legal que imediatamente ele soltou esse 3PO assim que ele apareceu. Então, voltando. Do outro lado, do lado negro, dos caras malvados, tem o Darth Vader wannabe, Que talvez eu acho que é o personagem mais interessante do filme, que é o Kylo Ren. Com certeza. Eu adorei. Gostei muito desse lance. É, assim como a Rey tem todo o lance dela ser uma heroína no estilo que a gente tava precisando, né? Eu gostei muito do lance do Kylo Ren ser um vilão que ainda tá... Um vilão tá em formação. Sendo, que ainda tá sendo construído, né? Uhum. Porque o mais comum em histórias de fantasia é assim... É você começar com o vilão já no level 99 e o herói tem que ralar pra caramba pra chegar naquele nível, né? Uhum. E você vê o vilão ainda sendo formado, né? E, assim, eu conversando com amigos, eu vi muita gente criticando a cena da luta entre a Rey e o Kylo Ren, dizendo que, nossa, o cara já tava lá, ele já era treinado com a força e ela dá um pau nele. Uhum. Cara, eu achei aquilo absolutamente coerente com o que vinha sendo construído, sim, né? Com sim, o fato de ele ser um cara que ainda tá sendo treinado, que ainda tá sendo construído, que ainda não sabe inteiramente se ele quer aquilo. Que né? Tava machucado também. É, exato. Eu achei fenomenal a inclusão de um vilão como ele. Obviamente a gente se diverte com todas as piadas. Não sei se vocês viram o Twitter do Emo Kylo Ren. Cheguei a ver. Não? Genial, não. Mas... É genial. Tem também o amigo dele, o neonazi General Hux também. É, nossa. Ele... Que, aliás, eu acho que é o cara que dá talvez o discurso mais... passional do filme. Com certeza. Hora. É, porque é um fascista, no caso. Mas, enfim, a gente se diverte, né, com o Kylo Ren e a forma como ele é retratado como uma pessoa extremamente emotiva, que não tem controle, de fato, das próprias emoções. Mas eu acho que, assim... A gente não sabe nem se ele vai ser o vilão da série. Exato. Né? Eu, na verdade, pensando bem em tudo que foi apresentado no episódio 7... É, vai ficar muito estranho se ele não tiver um arco de redenção até o fim do trilogia. Eu acho que seria interessante se eles sempre mantivessem esse negócio de arco de redenção, mas na verdade ele sempre piorando de algum jeito. É. Ele sempre sendo testado de alguma forma pra voltar pra luz, mas não. O Darth Vader é muito legal, cara. É algo que eu também pensei bastante. Eles meio que retratam os dois tipos de fanboys de Star Wars. Tem a Rey, que é uma grande fã da Aliança, tem o capacete da Rebelião, ela tem aquele bonequinho que ela fez de um piloto rebelde na casinha dela, e o Kylo Ren é o ultra fã de Darth Vader. Tem até uma réplica dele na sala dele. É, mas o negócio que eu... Assim, eu não tenho o conhecimento que vocês têm, mas eu tenho discutido com vocês, e amigos em geral... É, porque eu, cara, não sou seu amigo em geral. É, eu não gostei dessa sua colocação também. Revelações. Mas são suas palavras, parça. Mas que a... Assim, se for a mesma coisa que o Darth Vader, eu acho que vai... Uma das coisas que a gente vai discutir aqui é as semelhanças desse filme com os antigos, né? As coisas que, entre aspas, se repetem, por mais que sejam diferentes, né? Se o final do Kylo Ren for exatamente o mesmo do Darth Vader, pra mim, como um espectador, é um negócio meio decepcionante, porque seria exatamente a repetição de algo que eu já vi. O que é interessante é esse suspense, o que o Victor falou de ficar em cima da linha, assim, caindo pra um lado ou pro outro. Eu acho que é o que vai manter, pelo menos até o último filme, essa dualidade. Ele passa uma impressão de dualidade que a primeira vez que eu vi o filme... Na cena crítica do filme, que é ele de frente com o pai, que no caso é o Han Solo, avisamos não, os spoilers. Não, oi, quê? Oi, peraí. Han Solo é o pai de Kylo Ren, junto com a Leia. Ah, isso explica muita coisa. Mas a Leia é o pai dele também. Eu tava perdido. E, enfim, não tinha entendido. O Kylo Ren acaba matando o Han Solo, obviamente, como todos sabemos, e ele faz um discurso antes que, dependendo de como você estiver disposto a interpretar ele, pode ser tanto como, eu tenho uma tentação pro lado da luz. Ou pro lado negro da força. Na primeira vez, o lado sombrio da força. Fascista. Eu sou um jovem, eu não conheço muito da série, mas... É um padrão. Mas, enfim, mas acho que voltando pra isso que você falou no começo da sua fala, eu acho que ele só vai ter um arco igual ao do Darth Vader, que vai chegar ao ponto de ser decepcionante, se eles cagarem muito. Sim. Porque exatamente isso, desde o começo ele já não é um vilão clássico. Sim. Né? E o Darth Vader é o mais clássico de todos os vilões clássicos. O Darth Vader, originalmente, né, pensando da perspectiva de alguém que teria assistido o episódio 4 primeiro, ele é um vilão, ele é o vilão só. Sim. Você vai saber que ele é o pai do Luke e tudo mais, E ele tem o ato de bondade, entre aspas, no final. Enfim, depois que saíram os filmes que são da história anterior ao episódio 4, você pode associar, ele tem um pouco de bom dentro dele, e é por causa disso que ele salvou o Luke, né? Mas se você estivesse assistindo naquele momento, seria uma super surpresa, né? E hoje, agora com o Kylo Ren é diferente, né? Você já vê um cara que é dúbio do momento inicial, assim. Ele tem os pais que são ícones da luta contra o Império, sabe? E, enfim, é uma proposta interessante nova, né, na série. Sim. Eu não entendi uma coisa, tipo, ninguém avisou pra esse cidadão que Darth Vader foi pro lado bom da força então, no final, porque ele fica falando assim: "Oh, I will fulfill your destiny." E daí ele... Com a máscara do Bane, é isso? I will fulfill your destiny, eu vou ser bom. Eu acho que isso pode ser explorado de uma forma surpreendente. Porque talvez ele tenha sido avisado disso. Talvez ele tenha sido avisado disso e não acredito que esse tenha sido o destino verdadeiro do Darth Vader. Eu vi uma teoria no BuzzFeed esses dias de uma... Brasileira. De uma brasileira. Não, na verdade é do pai da brasileira. Do pai dela. Okay. Brasileira, a gente esqueceu o seu nome, mas vão aí os seus créditos para você e o seu pai. A gente coloca na errata ali embaixo. Se dá muito orgulho pro nosso país. Uhum. Enfim. Eu de 2016. Melhor teoria. Ouro, né? Ouro em teoria. Eu não lembro da teoria como um todo, mas a teoria diz que, na verdade, o Kylo Ren, ele se bandiou pro lado negro da força intencionalmente. De alguma forma, com intenção... É meio um sleeper agent, né? De alguma forma, com intenção de destruir o Snoke e a Primeira Ordem por dentro. E eu acho que, na verdade, essa teoria traz perspectivas muito interessantes. Que bom, muito bom. E isso, na verdade, ressoa muito com as falas dele minutos antes dele matar o pai dele, né? Uhum. Quando ele diz que ele tá dividido, que ele tá sendo destroçado e, assim... Segundos antes dele colocar uma música do Good Charlotte, ele mata o pai dele. Uhum. E as falas dele nesse momento ressoam muito com essa ideia. Que elas são tão ambíguas, cara. Você pode pensar muito no que ele tá falando. Com certeza. Outra coisa que eu... Tem entrevista do Adam Driver, que ele fala que ele é um fã do Darth Vader, não do Anakin Skywalker. Pra ele, tipo, o filme inteiro meio que fala que ele não será tentado. Ele acha que o lado negro é... o lado correto, que o lado da luz é o lado mais fraco, o lado mais... Voltando para as prequels, o Anakin fala uma hora: "Da minha perspectiva, os Jedi são malignos." Isso é a filosofia do Kylo Ren. Ele acha que quando o Darth Vader traiu o Imperador e salvou a vida do Luke, ele falhou, ele fracassou nesse ser o Messias do lado negro, que é o lado correto da força. Pelo menos é o que o Adam Driver falou. Eu acho que isso a gente vai precisar esperar, né? Porque, na verdade, não fica claro se ele realmente acha isso, né? Bom, então a gente começou a entrar então no território do filme em si, né? Uhum. Então a gente tem vários elementos aqui que a gente tem pra explorar. Eu acho que o maior de todos, e assim, a primeira coisa que eu escutava as pessoas falando quando a gente saiu do cinema é: esse filme é o episódio 4... refeito com uma pitadinha ali de episódio 6. E o que vocês acham disso? Vamos relembrar também quais são esses elementos, né? São vários elementos. Pra começar, o maior e mais gritante é uma arma do tamanho de um planeta que destrói outros planetas. Uhum. Isso é a base Starkiller é a Estrela da Morte, de novo, refeita. É uma turbinada. Teve o começo logo no deserto. O robozinho que tem informações vitais pra resistência / rebelião. Tem a heroína do deserto, tem o piloto super forte. Voltando pra Starkiller, não só copiaram o modelo, como copiaram a fraqueza também. Sim. Então, essencialmente pega os elementos clássicos da narrativa do Star Wars. Mas você acha que ficou demais em certos casos, em algum momento? Eu não achei isso um problema, porque é o seguinte: eu acho que o J.J. Abrams, ele precisava fazer um filme que, ao mesmo tempo, tirasse todo aquele mau cheiro dos episódios 1, 2 e 3. Que são sumariamente ignorados, né? Que fosse saudosista pros fãs antigos e que também introduzisse novos personagens e uma nova história pros novos... pros novos espectadores, né? Então, eu acho que ele foi muito bem sucedido nisso. Eu acho que ele achou um balanço entre as forças. Oi. Muito um bom. Equilíbrio lá fora. Não é uma coisa que me incomodou, assim, porque é uma história que funciona. Também não me incomodou. Eu vi... Só de não ter o Jar Jar já valeu a pena. Eu acho ele engraçado. Não, eu conversei com algumas pessoas que caíram de pau falando... Ah, não, porque é um roteiro preguiçoso, é uma história preguiçosa, não sei o quê. E eu acho que, assim, apesar de ser muito claro o fundamento por trás da argumentação dessas pessoas, na verdade eu acho que quem diz isso não entendeu qual que era o propósito do filme desde o início, né? Que era justamente isso, era você fazer uma mistura de continuação com um remake, né? Eu vi uma frase que eu acho que resume muito bem, que não é um filme perfeito, mas é um Star Wars perfeito. Eu achei... Eu saí de lá com essa sensação de que eu vi um super filme do Star Wars. Sem dúvida. Que não é uma sensação que eu tive quando eu me arrisco vi o episódio dizer, 1, 2 e 3. Não sei se eu vou polemizar, mas... foi o filme que mais... De toda a saga Star Wars, foi o filme que mais me emocionou e mais me manteve preso até agora. Talvez que você tenha todo o histórico de Star Wars atrás de você e daí rever aquela história sendo recontada de um jeito tão magnífico assim também. Eu também fiquei super emocionado. E eu acho que também eles, pelo menos, eles pegam bases fundamentais, mas eles mudam um pouco os elementos. Não é exatamente a mesma coisa. Sim. Não. Eles não fazem, tipo, referências. Não dá aquela piscadela pro espectador falando: ah, você entendeu? Não, acho que eles pegam os fundamentos, mas eles exploram de um jeito legal, diferente. É como se eles estivessem parafraseando as coisas. Não é exatamente... É bem parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Uhum. E parece que... A minha impressão é que eles tiraram do caminho essas referências todas que eles tinham que fazer, as homenagens aos filmes antigos. E para os próximos, a tendência é ter mais coisas originais. Será? Imagina se esse episódio fosse horrível. Se ele falasse assim, não, dane-se a história anterior, eu vou contar aqui uma história com personagens totalmente novos, sem referências, que a galera não vai entender. Ia ser, de novo, uma nova trilogia que ia ser execrada depois. Eles pegarem essas referências, essas coisas parecidas, pra construir um elo com a história passada, né? Com como terminou o episódio 6. E daqui pra frente eles contam a história deles, né? Eu acho que, assim, eles obviamente nunca vão conseguir ficar completamente livres, né? Das referências ao passado e tal. Mas aí voltando ao que a gente tava falando no começo, né? Eu acho que talvez a presença de personagens como Finn seja o que vá levar a história que a gente já conhece por uma nova perspectiva, né? Mas eu acho que a história que a gente vai ver não vai ser nenhuma novidade, né? Talvez eles tentem colocar novas perspectivas sobre uma história que a gente já conhece. E além do Finn, eu acho que tem outros elementos também que podem fazer a diferença futuramente, né? Que é o Snoke. Também a Phasma, que talvez tem um design muito diferenciado pra ela sumir do jeito que sumiu no filme. Só pra concluir antes que você fale, também o Snoke, a Phasma e o General Hux também parece ser um personagem importante que vai ter alguma. Não é, ele não é aquele general que o Darth Vader enforca quando quer dentro da base. Ele tem uma personalidade. Ele tá mais ou menos no mesmo patamar do Kylo Ren. Kylo Ren não tá acima dele, necessariamente. É porque ele é o Hitler. É porque ele é o Tarkin. Ele é uma nova versão do Tarkin. Mas voltando pra Phasma, o que eu li de galera falando, cara, que personagem é esse? Personagem que eles venderam o filme com essa... Sim, foi... Stormtrooper cromada, parecia um filme de Mad Max. Duas coisas que me decepcionaram foi... A participação da Phasma, eu achei que ela ia ter um papel talvez mais importante. E aquela primeira cena em que eles encontram o Han Solo. Que eles estão fugindo daqueles monstros cheios de tentáculos. Aquilo, eu olhei e falei, não, cara, isso não é Star Wars. Qual é? Acho que o maior problema do filme é que ele não consegue estabelecer direito em que ponto a gente está nesse universo. Acho que isso é uma coisa que as pessoas tiveram muitos problemas de entender... O que é a resistência, por que ela existe, o que é a Primeira Ordem, como é a Nova República. Eu acho que se eles tivessem substituído essa cena, se eles tivessem... É um problema de ritmo do filme. Ele é muito frenético. Não tem muito tempo pra descansar. E no filme original tinha bastante tempo. Tipo, cenas em que o Luke tava na casa do Obi-Wan, que ele explica, tipo, o que são os Jedi, o que é o Império. Ele te dá um ponto no universo. Eu acho que isso faltou. E tanto que, tipo, você tem que... pesquisar pra saber o que aconteceu com o Império, o que é a Primeira Ordem. A gente não sabe o que, que pelo filme a gente não sabe o que, que é a Primeira Ordem, de onde que ela surgiu, por que que ela surgiu. E outra, é uma coisa que eu tô com essa dúvida aqui, eu quero saber se vocês conseguem me ajudar a tirar ou me dar alguma luz nessa questão. É, a gente sai do episódio 6 com aquela coisa de, ah, o Império vai ser destruído, vai surgir uma nova república, que é o que a gente vê que acontece. E daí agora a gente vê que tem de novo uma ameaça do mal. E a república, a nova república, sabe que essa ameaça existe, porque ela sabe que... Porque fala que os rebeldes têm a anuência da república. E eu fiquei com essa pergunta: por que que a república não combate abertamente a Primeira Ordem? Pelo que eu entendi, tipo, lendo de outros lugares, eu vi uma matéria do Slash Film que meio que explica esse universo expandido. É porque a Nova República não acha que a Primeira Ordem seja um perigo muito grande. Então eles meio que dão um exército privado pra Leia, que é a Resistência, e fala, toca aí. É, se vira aí. É o que eu entendi, mas, tipo, se você, com base só no filme, isso meio que não se estabelece, realmente. A ideia que me dá, e até se a gente pensar na cena em que eles chegam no planeta da Mass, né, que aí tem uma pessoa que vai avisar a Primeira Ordem, uma pessoa que vai avisar a Resistência. A ideia que me dá é que, na verdade, ao contrário do que acontecia na primeira e na segunda trilogia, nesse novo cenário não existe um poder, não existe um establishment, né? Ah, mas porque ele explodiu, né? Aliás, uma outra coisa... Então, mas a questão é, o establishment, ele, não é que ele explodiu quando eles explodem a Nova República, né? Na verdade, a sensação que me dá é que, assim, o poder tá meio em disputa, assim, e que a Resistência e a Primeira Ordem são grupos paramilitares, como se fossem, né? É, o Blackwater e a ISIS. Que estão ali tentando disputar, assim, pra ver quem que é que vai... Mas se a Primeira Ordem é paramilitar, ela tá muito bem equipada. É, parabéns. Aliás, tem que encontrar o engenheiro desses caras, dessas coisas, cara. Essa é a missão da Resistência e da Rebelião, encontrar o engenheiro que constrói, que elabora as Estrelas da Morte. Outro parênteses aqui também, que inclusive tá na nossa pauta aqui. Base Starkiller. É uma nave que virou um planeta ou é um planeta que virou uma nave, uma arma, no caso? Novamente, estudando o universo expandido, pelo que eu entendi, é um planeta que foi... Eles escavaram dentro do planeta. Uma arma gigante. Que eu também não entendi se eles... Ou também não é estabelecido se o planeta se mexe, se eles conseguem mover o planeta. Eu tava pensando nisso. Eu acho que sim, porque eles sugam um sol inteiro. O que dá a entender. É. Né? E uma coisa que, eles também não estabelecem é que não foi Coruscant que explodiu. Eu não sabia que era, quando eu vi o filme pela primeira vez, Coruscant explodiu. Era a cor de Coruscant, os prédios. Você vê de novo, você lembra, ok, é um pouquinho diferente. Na segunda vez já me deu, me pareceu um pouco Naboo também. Uhum. É, então. Roupas das pessoas. Tipo, eles falam, o sistema Rosne depois, mas cara, você... Agora que você falou, levantou essa questão sobre o planeta da base Starkiller se mover, eu lembrei de Guerreiros da Sombra. Vocês lembram desse desenho? Eu lembro. Aquele é que o planeta do fogo, né? Não era uma arma gigante. Tinham quatro planetas e cada um deles tinha um gigamotor dentro deles. Será que... Né? Bom, ele tava na órbita de alguma coisa, né? Só que ele tava sugando a estrela que ele provavelmente tava na órbita. Infelizmente, ou felizmente, ele explodiu antes que desmanchasse completamente aquele sol. Não, e outra... se eles não explodiram Coruscant, que é uma coisa que faria sentido, por que que eles explodiram esses planetas? Então, o que eram esses planetas? Eram a sede da Nova República. É isso que dá a entender. Isso, então, estudando de novo o universo expandido, coisas que eu estudei fora do filme, pelo que eu entendi, o Senado, ele deixou de ser em Coruscant e meio que rotaciona. Ele vai em vários planetas diferentes, dependendo por um certo período de tempo. Então eles mataram toda a estrutura política do planeta da República. E todos esses planetas são, tipo, no mesmo sistema? Não. Acho que, tipo, eles se movem. Tipo, um ano tem um lugar, aí em outro ano a galera se move pra outro planeta. É um custoso, honestamente. O constituinte tem reclamado dessas coisas, cara. E não é uma coisa que faz sentido, né, pô? De ano em ano, não é que, né? Nossa. Não, eu sei de ano em ano. É de período em período. É, de período em período. Né? Não sei quanto tempo eles ficam. Mas era isso. A estrutura inteira se mexe pra outro lugar. Mas esse eu acho que foi o principal problema. Que, tipo, eles não conseguiram... Não teve tempo de estabelecer. Se tivessem feito uma cena tipo o Luke... Tipo o Luke na cabana do Han. Tipo eles na Millennium Falcon. Entre eles saírem de Tatooine e irem pra, pra Estrela da Morte, barra Alderaan, originalmente seria Alderaan, eles meio que estabelecem como é que tá o estado do mundo. Isso não... Eles não conseguiram fazer tão bem no episódio 7. Espero que eles consigam explicar coisas melhores também no episódio 8, já que, bem no final do filme, a Rey tá com o Luke, então talvez eles explorem os passados do Jedi e não sei o quê. Agora, e... pegando esse gancho que você falou do, a respeito do Luke, eu andei lendo essa semana, acho que todo mundo aqui sabe, né, que ao longo do processo de produção desse filme, eles trocaram de roteirista, né? Inicialmente era pra ser o Mike Warren, e depois trocou pro Lawrence Kasdan, que foi roteirista do Império Contra-Ataque, enfim. E eu tava lendo alguns depoimentos do Mike Warren falando que os roteiros iniciais que ele tentou escrever, eles estavam truncados, eles estavam difíceis de sair, e muito disso se devia à presença do Luke. Que ele dizendo que assim, ele tentou fazer diversos roteiros diferentes e que a ideia inicial era que, na verdade, o Luke aparecesse no meio da história. Mas que sempre que o Luke chegava, ele acabava roubando a cena, né? E aí todo mundo esquecia que existiam novos personagens. Ele é o Goku, cara. Tem que ficar longe, pensando nisso, como que vocês acham que eles vão resolver essa questão? Já que agora, inevitavelmente, o Luke vai ser um dos protagonistas. Eu acho que se eles colocarem ele meio que no papel do Yoda, né? Também. Mas é o que dá impressão, né? Talvez eles tenham que fazer um arco de, tipo, ele não quer se envolver nessa merda, não tem interesse, caguei o pau, eu perdi a Ordem Jedi de novo, o meu aprendiz matou todo mundo, matou o meu melhor amigo, não quero mais saber dessa história. Então talvez... Então talvez tenha uma... Tipo, o que era a primeira cena do Yoda, que o Yoda não queria treinar o Luke, talvez seja um filme inteiro disso, talvez. Ou tentando forçar ele a voltar. Eu acho que agora os novos personagens, eles também já estão bem estabelecidos. Lógico, eles não têm o peso do Luke ainda, mas eu acho que ele vai acabar assumindo meio que um papel de, que nem o Victor falou, de Yoda mesmo, de mestre, de conselheiro. Justamente, eu acredito eu, pra esses dois personagens... e principalmente pra Rey, que dá pra ver que ela é uma usuária da força absurda e que ela tá precisando de um guia. Porque você tem que pensar também que o Kylo Ren também, o treinamento dele também tava incompleto. Ele também vai ter o seu treinamento completo, acredito eu. Então, eu acho que alguém precisa guiar a Rey pra que o equilíbrio de forças continue sendo mantido. Isso sem dúvida, mas eu acho que... acho que é muito difícil deixar... o Luke num papel, papel, digamos, passivo, como era o papel do Yoda, né? Com certeza ele vai assumir em grande parte esse papel, mas acho que vai ser muito difícil eles sustentarem o filme sem colocar o Luke, pelo menos em parte, na linha de frente. Sim. Né? Inclusive porque o filme termina com a Rey oferecendo pro Luke o sabre de luz que era dele. Né? Então você, quando você... entrar no cinema pra ver o episódio 8... Mas ele ficou 8... puto, sabe? Então, mas quando você entrar no cinema pra ver o episódio 8, você quer que em algum ponto daquele filme o cara pegue aquele sabre de luz e use, né? Ou então pegar o outro, né? Não, tem o meu, que eu contei outro. Esse aí caiu, eu achei que tinha perdido. Honestamente, não tinha ideia de que encontraram. E voltando no Kylo Ren... Vocês querem falar do momento central? Ficarem se focar no... A gente falou antes, mas a gente quer se focar no momento central, que tipo, que define o personagem, honestamente. Foi necessário pro Kylo Ren matar o Han Solo. Ele precisava... Ele tava muito conflitado entre os dois lados. Ele precisava dar um passo necessário. E eu vi aquela cena se desenhando. A partir do momento que o Han Solo pisou naquela plataforma, eu falei, fudeu. Nossa, sem dúvida. Pra mim, ficou meio escancarado que ele ia morrer, porque eu sabia, eu não sabia de um spoiler, eu sabia que algum personagem importante ia morrer. E, enfim, daí você já vai lembrar dos que você sabe que existem, né? Que a tendência é maior. E quando ele se despede da Leia, pra mim já é, bom, ele vai morrer em algum momento daqui nesse filme. E, enfim, caminha pra isso, né? Eu acho que, assim, independentemente de todas as declarações do Harrison Ford ao longo dos últimos 30 anos de que ele queria morrer e sair dessa franquia. Ele queria matar é verdade, pessoas que não sabem, ele queria matar o Han Solo, ele queria que o Han Solo morresse desde o Retorno de Jedi, que ele fizesse um sacrifício e tal, porque ele não gosta muito de Star Wars. Eu acho que independentemente disso, o matar ele foi a decisão mais acertada, né? Vi algumas reflexões dizendo que, assim, seria necessário matar um dos personagens clássicos, uhum, pra dar uma ideia de que a resistência ou o lado luminoso da força não são invencíveis, né? E estabelecer que de alguma forma os heróis, né, os protagonistas do filme são vulneráveis. É, então, estão sujeitos a esse tipo de coisa. É, e aí, você partindo disso, você tem que matar alguém, né? E eu acho que escolher ele especificamente foi a melhor decisão. Não, ele mostra que todo mundo tá em risco. The stakes have never been higher. Tipo isso. Porque ele era o personagem mais popular da série, né? Ele era mais popular que o Luke. Ele é o cara mais brother, tipo, o cara mais carismático. É, ele é meio que o carisma da série. Ele é o cara que você quer ser. Você acha o Luke maneiro, mas você quer ser aquela meio salafrário, babaca, mas gente boa. Que tá, tipo, nem aí. Não, cara, eu gostei que mataram o Han Solo porque eu sempre quis ser o Luke. Não, e tipo, ele é o Obi-Wan do filme, né, cara? Ele estabelece esse novo mundo, ele guia os novos heróis e morre no caminho. Mas falando em novos heróis, eu acho que o Han precisava morrer justamente pra dar espaço pra esses novos personagens, pra eles terem um filme só deles, e já que Luke Skywalker, pelo que a gente tá falando aqui, pelo que a gente acha, vai ter um grande papel nisso, ficaria muito difícil pros novos personagens florescerem, serem desenvolvidos com duas grandes sombras, que é Luke Skywalker, Han Solo, e também ainda tem a Leia, o Chewbacca e todos os outros personagens. Então precisa dar um fade out nessas coisas pra que outras coisas possam surgir. A vingança do Chewbacca também foi genial, cara. Foi incrível aquela cena. Ele berrando. Na preparação pro filme, lendo todas as análises de trailers, e enfim, tava sendo muito especulado desde o início de que algum dos protagonistas originais ia morrer. E, na verdade, o meu grande medo era que fosse Chewbacca, cara. Acho que se o Chewbacca morresse, eu ia ter no cinema a mesma reação que o Chewbacca teve na tela. Explodiu o cinema, ia ser um ato de teoria. É, algo nessa linha. E uma coisa que me chama que atenção... Que ia ser foda matar o Chewbacca, hein, cara? Pô, cara, o personagem... Ele não fala nada. Vocês sabiam que ele morreu no universo expandido original? Não, mas o universo expandido não conta. Não, sim, mas vocês sabiam disso? Você sabia disso? Não sabia. Ele... Uma lua cai em cima dele. Apenas uma lua. É, uma lua tem que matar ele. Fora isso, é um bom fim. Se for para o Rex, seja com uma lua cair em cima de você. Inclusive, um dos vídeos de análise de trailer que eu vi antes de assistir o filme, em um dos trailers tem um corte que mostra exatamente o momento do Chewie apertando o detonador e uma sala de comando lá da Primeira Ordem explodindo. E um dos comentaristas falando assim: cara, esse corte, ele dá uma ideia muito legal. Eu podia assistir um filme inteiro do Chewbacca apertando detonadores e explodindo pessoas. De fato, pensa nessa ideia. Vocês estavam comentando inicialmente da cena do Kylo Ren, né? Todo esse debate se originou pra gente falar um pouquinho mais do Kylo Ren. E a cena dele encarando o Han Solo em cima da plataforma mostra, acho, como o casting do filme foi bem feito, porque o Kylo Ren, o Adam Driver, no caso, ele tem feições muito parecidas com o... Na minha opinião, pelo menos, com o Harrison Ford naquela cena, pelo menos. Nossa, eu não vi isso não, cara. Ele parece um pouco cabelão. Se o John Travolta tivesse com a cara da meio derretida. Ele tem um mullet, ele tem... O Adam Driver tem um problema, que eu olho pra ele e só consigo ver aquela cena de Girls, que ele tá fazendo aquele beijo grego daquela menina, cara. E aquilo não sai da cabeça. Aí é seu problema. Isso é um problema de seu, quem, cara. Primeiro, Girls. Exato. Sério que ninguém mais olhou pro Kylo Ren e viu o Snape jovem? Ah, isso é parecido também. Não, é bem parecido, até porque tá todo de preto, o cara é mó branquelão. Não, e o mullet. E aquela cena que ele tenta praticar legimiliência na Rey e ela fala sobre o pai dele, é tipo, cara... Nossa. Aliás, essa cena é legal, vocês viram que ele, tipo, ele menciona o lugar onde o Luke tá? Não. Tipo, sim, que ele fala sobre a ilha. Sobre a ilha, você vê nos seus sonhos uma ilha, não é? É tipo... Só vi isso na segunda vez que eu... Sim, eu também. E agora... Um tema sobre o Kylo Ren também, falou dele lendo a mente. Essa habilidade já tinha aparecido na série antes? Então, mas de forma mais sutil. Ninguém nunca tinha feito isso de forma tão ativa, eu acho. Aparecia mais de controlar a mente dos Jedi, né? Mas que não é de ler, faz. Exatamente. O que aconteceu também que o Kylo Ren faz logo no começo do filme é ele parar um disparo de um phaser com o poder dele. E é um negócio também que não tinha aparecido previamente, não sei se foi limitações. Eu vi teorias e análises que falavam que, como tem pouquíssimos usuários da força, os usuários atuais... conseguem juntar... Eles têm mais energia, porque é meio que como se tivesse... É a teoria do Wi-Fi, né? Exatamente. Se tem menos gente baixando seu torrent lá, ele vai a 2 mega por segundo. Muitos seeders, cara. Precisa de muitos seeders. E tem... Como tem mais força disponível, ele consegue realizar feitos maiores. Mas eu não sei, cara, se é correto ou não. Eu acho que não, porque... Mas, não sei se concorda muito. Eu gosto mais de pensar a ideia que ele é um cara fodão e que teve um treinamento... Mas eu acho que, assim, esse tipo de habilidade apareceu anteriormente. Só que acho que não de forma, assim, tão proativa, né? Uhum. Mas no diálogo clássico do retorno de Jedi, na luta entre o Luke e o Darth Vader... Quando o Darth Vader percebe que o Luke tá pensando na irmã dele, né? Enfim, é um tipo de leitura mental, só que não é uma coisa tão ativa. Ele puxa as informações. Sim. O Luke tá muito solto, então ele começa a pensar pra fora. Agora, tem duas coisas que eu gostaria de falar. Isso que você falou a respeito do Kylo Ren parar o tiro. Eu gostei bastante de algumas decisões de direção nesse filme que mostram o universo de uma forma mais detalhada que a gente nunca tinha visto antes, né? Depois de ver esse filme, me deu a sensação como se todos os filmes anteriores do Star Wars fossem meio que feitos de cores chapadas, assim. Era tudo muito visto de longe, assim. E você via as coisas acontecendo, mas você nunca via as coisas em perspectiva, né? E esse filme, ele tem várias coisas em perspectiva, assim, que dão... A profundidade das cores é impressionante, que dão uma sensação, né, de você estar mais dentro do universo, né? Aquela cena do pãozinho da Rey logo no começo do filme, eu achei aquilo espetacular. Sim, muito bom. Mas voltando pra Phasma, ela é uma personagem que tem um paralelo na trilogia original. Ela é Boba Fett, ela é um personagem maneiro, com visual super maneiro, mas que você, se você ver, se você estudar, ele é meio inútil. Ele não faz muitas coisas. E ele morre de uma maneira meio sem dignidade. Boba Fett não morre. Eu descobri isso, foi, sei lá, 2 semanas. Ele conseguiu sair da boca lá do Pit lá do Salak. E eu não sabia disso, ele saiu. E tem, um mapa com um diagrama que mostra detalhadamente como ele saiu. Então, isso desde o universo expandido do original, já criaram 60 histórias diferentes de como ele fugiu do Sarlacc. Porque ele é um personagem com um visual tão maneiro que ele não pode morrer desse jeito. As pessoas estão em denial, assim, até hoje. E aí, essa pessoa em denial consegue escrever uma coisa a respeito? Whatever, cara. Não morreu. Tudo errado. Não, mas talvez Phasma tenha um papel maior eu espero isso. Na verdade, desde o início, assim, desde que ela apareceu nos primeiros trailers, direto, a primeira associação que eu fiz foi com o Boba Fett. Né, inclusive com a armadura e o... A capa, né? Aquela capa, aquela ombreira. E se bobear, ela vai ser meio que uma antagonista pessoal do Finn, né? Porque o Finn já foi atrás dela em uma cena do próprio filme. Com certeza. Então, a Gwendolyn Christie já foi confirmada pro próximo episódio, pelo menos. Ela explodiu. E ela claramente fugiu daquele computador de lixo, porque, né? É uma evocando direto o episódio 4 ali, né? Agora... acho que aquele foi o principal momento em que eles realmente fizeram uma piadinha, né? Você tem compactador de lixo aí, malandro. Bom, agora chegamos à parte derradeira do podcast piloto, que é o futuro. O que o futuro nos espera da galáxia muito distante há muito tempo atrás? O futuro do passado, o futuro do pretérito. Eu acho que a gente tava falando muito de como esse filme evoca a trilogia original. E, de novo, eu lendo relatos de pessoas que viram episódios 4, 5, 6 na época no cinema, a maior pergunta de todas era: Darth Vader é pai de Luke? Eu acho muito legal que a gente tá com essa mesma pergunta, né? Com certeza. Que a pergunta de hoje é: a Rey é filha de quem? Ela é filha de alguém? Não, ela é filha de alguém. Força. É que nem o Anakin. Não, pelo amor de Deus. Não. Olha, eu cheguei a ler uma teoria que dizia... Sim, eu vi isso dizia também. Dizia que, na verdade, ela não é filha de ninguém. E ela é a reencarnação do Anakin Skywalker. Nossa. Não, parou. Mas rola uma coisa durante o filme, tem aquela cena do flashback assim que ela pega o sabre de luz do Luke, que mostra uma criança, uma menina que é uma criança. Imagino que seja ela. Sim. Não. Não é ela, total é. É ela e um Carplucci, o cara lá. Tirando ela da família, entre aspas, A sensação que me dá na hora que a gente vê aquele flashback é que ela fazia parte da colônia de férias de pequenos Jedi, o Luke, que foi atacada pelo Kylo Ren e depois ela foi isolada naquele planeta, em Jakku. Mas, enfim, isso é o que dá a entender pela cronologia daquele flashback. Provavelmente o próximo filme deve mostrar um pouco das origens dela, né? Então, se tem essa cena. É o que todo mundo espera, né? E a menina, cara, a idade dela indica que ela lembraria um pouco. Ela tem de 19 a 20 anos. Não, a menininha, ela pequena, que ela se vê na visão. Ela Sei lá, ela se lembraria. Acho que ela se lembraria da cara do pai, que seria o Luke Skywalker. Quando ela vê... Ah, é você! É porque, assim... É, vamos organizar um pouco aqui as teorias, né? Uhum. Tem primeiro a vertente de pessoas que acham que ela é filha do Han Solo e da Leia. Eu acho que é improvável. Eu acho que é improvável, porque eles realmente não demonstram uhum. que eles conhecem, que eles tiveram outro filho. E a diferença entre dela e o... E o Kylo Ren é de aproximadamente 7 anos, pelo que eu vi as teorias. Eu acho meio improvável, eu acho meio cara, que não minha tem muito... Cara, minha irmã é mais velha, 7 anos mais velha que eu. É, e tipo, se ela é filha do Han da Leia, por que ela foi escondida num deserto? E daí também a outra teoria é de que ela é filha do Luke Skywalker, e eu realmente não quero que essa teoria aconteça. É. Mas aqui é meio complicado, porque daí você teria que explicar quem que é a mãe dessa menina. Por que Luke Skywalker se envolveu com uma pessoa? Por que Luke Skywalker, sendo Luke Skywalker, abandonou a menina no deserto? Num deserto com um filho de uma puta, cara. É. Um Carplucci é o pior cara do mundo. Você fala dele se envolver com uma pessoa. Acho que uma das poucas coisas do primeiro filme, dos prequels, né? Do episódio 1, 2 e 3, é que fala que os Jedi não têm. Não podem ter um relacionamento. Casais, né? E foi isso que deu a merda. Mas né? Eu já ouvi dizer que não tenho conhecimento do universo expandido. No universo expandido, isso daí é derrubado. Então. Muitas histórias publicadas antes dos prequels. Tinham Jedi casados. Porque, né, por que não teriam Jedi casados? Porque o George Lucas não quer, não sei. Aí, depois disso, talvez o Luke tenha pensado, cara, isso deu tudo errado, não é uma boa. Não sei se, tipo, tem uma parte do Knights of the Old Republic que um dos seus companheiros, que é o Joey... Knights of the Old Republic, pra quem não sabe, é o jogo, né? É um jogo de RPG pra PC e Xbox, mas ninguém nunca mais jogou Xbox, o primeiro Xbox, não Xbox One. E... Nesse RPG ele fala que, tipo, ele casou em segredo também e a mulher dele foi pro lado sombrio. Só que ele fala assim, cara, paixão não é amor. Se você não sabe o que é amor, ser apaixonado por alguma coisa, não significa que o amor não deva ser ignorado. Porque a paixão leva ao lado negro. Sim. A paixão desenfreada leva ao lado negro. E acho que isso seria, tipo, um ensinamento legal pro Luke. Que, tipo, ele pode amar alguém e não ser passional o suficiente pra se perder. Mas, obviamente, isso é tudo especulação, ninguém sabe. Existe um fator, talvez seja uma das poucas coisas positivas das prequels, né? Existe um fator de questionamento dos ensinamentos do Código Jedi, isso. Né? Eu acho que não seria difícil justificar, né? Uma vez que o Luke, ele, ao fim do episódio 6... Ele é o único Jedi que sobra e ele vai reconstruir a Ordem Jedi da forma como ele acredita que é certo. Fazendo feliz. não acho que seria difícil justificar o Luke derrubar a regra de que Jedi não podem se casar. Mas vocês não acham que seria uma teoria pobre? Tipo, de novo, eu acho que o Skywalker... Não é possível não que a força seja forte numa família só. Não, então... Eu acho que é meio pobre. Tipo, a gente já viu essa história. Exato. Pode ter coisas diferentes. É repetindo os mesmos pontos. Tipo, eles conseguiram fazer isso bem nesse filme, mas precisa esse ponto. É, porque a Rey não pode ser simplesmente uma pessoa diferente que é poderosa na força. Que, no máximo, talvez tenha uma ligação com o Luke pela nova Ordem Jedi. Eu espero que seja... Eu desenvolvi uma teoria que eu quero que aconteça na minha cabeça. Manda. Só na minha cabeça. É, tipo, eu gostaria de ver isso no roteiro. Que a Rey, na verdade, é de uma família que tem a força... É forte dentro da família. Que ela tinha um irmão, ou uma irmã, que era treinado pelo Luke. E que depois foi assassinado pelo Kylo Ren. E daí os pais da Rey resolveram esconder ela num deserto pra que o Kylo Ren não fosse atrás de pequenas crianças que têm a força correndo na veia. Eu acho que seria uma história bem... Não fala essa palavra. Você falou força correndo na veia, não. É isso, cara. Força, sem palavrão, só força. Que é um podcast de família. E eu acho que seria, sei lá, uma forma diferente de você contar uma história sem precisar, de novo, bater na tecla Skywalker. Eu acho que seria uma boa ideia. Na verdade, eu acho difícil, sim. E, na verdade, pra falar bem a real, eu não me incomodaria com a Rey ser filha do Luke. Porque, assim, eu acho que da forma como foi, como as coisas foram apresentadas no episódio 7, a Rey ser filha do Luke Skywalker não seria uma história fácil, não seria uma história simples, né? Muita coisa teria que ser construída pra justificar, né? Como que ela, sendo filha dele, não se lembra dele, né? Ela acha que ele é um mito, né? E tá esperando por uma família que ninguém sabe quem é, né? Eu acho que sobre essas lacunas, existe espaço pra você construir uma história interessante, mesmo usando esse subterfúgio mais óbvio, né? Que seria o fato dela ser filha dele. É, mas eu não sei, acho que acaba sendo muito... Eles querem recriar o I am your father. Não precisa, o universo é tão grande, tipo, pra quê? E os personagens são muito ricos, né? Não, que ela, eles próprios tipo, criaram. Não sei o que acrescentaria a Rey nesse momento, talvez eles expliquem, mas não sei o que acrescentaria a Rey ser filha do Luke. O que, tipo, podem criar coisas legais, mas nesse momento, há algum benefício? É, porque mostra a independência dela, como é um personagem independente. Aí você vincula ela a um personagem que já é forte, enfim, tem uma ascendência forte, perde um pouco a graça. Fala, ah, tá, ela é forte e independente desse jeito porque ela é uma Skywalker, então... Também aí, assim tem, fica fácil. Também tem uma teoria de que, na verdade, ela é uma descendente da família Kenobi, né? É, eu vi essa teoria também. Que não seja do Obi-Wan tá bom, né? Porque também seria meio manjado, né? É, então, sei lá, Obi-Wan tinha um irmão teve filhos. Ela é filha do Qui-Gon, gente. É, exato. O Liam Neeson, cara, não duvido que ele... nas travessias dele, encontrando escravas com duplex, que nem Tatooine. Mais do que a Rey, especulações sobre o que vão fazer com a série em geral, né? Porque ano que vem tem o Rogue One. O que eles vão fazer, Vitor? Dinheiro. Não, então, eles já fizeram. Pra caralho. Eles sempre vão fazer. Vocês acham que os spin-offs vão trazer informações relevantes pra série principal? Então, tem teoria de que o personagem do Max von Sydow... Que é o velhinho que aparece no começo, né? Talvez seja o personagem do Mads Mikkelsen no Rogue One. Que é o Hannibal, pra quem não sabe. É o Hannibal barra Le Chiffre barra melhor ator da geração. Porque escandinavo, eu acho que a teoria é a seguinte: eles são escandinavos e eles são os melhores atores do mundo. Então, acho que eles vão meio que... eles vão fazer o que o universo expandido antigo fazia. Tipo, eles vão acrescentar coisas especiais ao universo, talvez guiando um pouquinho, dando informações extras pra trilogia principal. É tipo, sei lá... O Capitão América inverge pros Vingadores. Eu acho exatamente. Que é importante, e até legal ter esse tipo de filme, porque como vocês discutiram antes, esse filme deixa um monte de lacuna, o último, né, o Despertar da Força. E esses spin-offs vão ser importantes pra deixar o universo um pouco mais rico, mais claro, o que aconteceu pra esses eventos ocorrerem. Então eu acho interessante desse ponto de vista. Eu, como não sou letrado em Star Wars, eu tô muito empolgado por esse Rogue One, principalmente depois desse último filme, mesmo não sabendo necessariamente qual que é o contexto dele. Então, pelo que eu vi, é um filme meio de assalto. Eles roubam os planos da Estrela da Morte, é o que eu li. Mas não deixa de ser um negócio super interessante. E o elenco é bom também, né? Sim, sim. Não, e vai servir pra aplacar nossa ânsia por mais Star Wars, que depois desse filme tá absurdo, meu Deus do céu. Tá tenso. Tem sessão hoje? Ah, deve ter, cara. Não, hoje é véspera de ano novo. Já é meia-noite e 12. Ah, deve ter uns nerds aí passando esse filme em algum lugar. Vamos, eu iria. Vamos aí. E expectativas pro episódio 8. Vocês sabem que o episódio 8 está sendo escrito e dirigido pelo Rian Johnson. E J.J. Abrams falou que viu o roteiro e viu o trabalho do Rian Johnson e arrependeu de não ter dirigido esse filme, cara. Eu não trabalhei no roteiro, mas bolado com essa declaração. Eu não trabalhei no roteiro, mas eu vi e é muito bom. Quem então, que é esse cidadão? O Rian Johnson, pra quem não sabe, ele dirigiu o Looper, aquele filme com o Joseph Gordon-Levitt. Interessante. E o Bruce Willis, e mais especial, pra quem curte Breaking Bad, ele é responsável por dois dos melhores episódios da série, que são o Fly e o Ozymandias. São episódios cheios de filosofia, né? Que te fazem pensar. Eu acho que se você for pensar, o Fly é legal pra você, quem quer saber quem é a Rey, você pensa, desenvolver um personagem. Então, pelo que eu entendi, vou prender ela em Jaco o filme inteiro, ela vai ficar naquele deserto ela e o Luke pensando. Metanfetamina. É o Luke e tentando matar o Ankar Plut de algum jeito. Eu li o nosso briefing hoje à tarde e eu fui atrás de saber mais sobre o Rian Johnson. E eu descobri que a única coisa que eu vi dele foram, de fato, esses episódios do Breaking Bad. Looper então... é muito bom, assista. Oi? Looper é muito bom, assista. Looper é muito bom, só pra você ver a mandíbula do Bruce Willis na cara do Joseph Gordon-Levitt. Eita. Eles tiveram que maquiar ele pra eles ficarem semi-parecidos. É uma maquiagem de tal. É meio bizarro, mas é bem interessante. Enfim, então pra mim, eu fiquei meio... meio em danger, assim. Não, quando eu vi que era um diretor que eu não conhecia, eu falei, vixe. Não, mas é um diretor gabaritado, cara. É? Ryan Johnson então, então, beleza, eu confio, é confio em vocês, então, confio na força. Mas tem um lado que ele falou que ele também gosta das prequels. Então... Ai, caralho. Mas eu não sei se isso é apaziguamento ou se ele tá assim. Não, eu não vou deixar, não vou deixar. Tem alguém segurando um sabre de luz no pescoço dele. Mas ele tá cotado, assim, eles na verdade já estão produzindo, né, o episódio 8. Já, e o episódio 9 tem alguma informação? O diretor é o do Jurassic World, né? É, o diretor é o Colin Trevorrow do Jurassic World. Não, eu não gostei daquele filme. O outro filme legal que ele fez, que era bem legalzinho, que era de Viagem do Tempo, não lembro. Era com a mina que faz a April do Parks and Recreation, Aubrey Plaza. É bem legalzinho. Infelizmente, mas não é o mesmo perfil. É, obviamente não é a mesma coisa que, tipo, a principal comparação é Jurassic World, que é o filme mais nada do mundo, cara. É, não, tipo... Eu não entendo como aquele filme fez o dinheiro que ele fez. Ah, eu adoro dinossauros. É um filme divertido, mas é só Jurassic isso. Park é o filme mais, sei lá, influente na minha vida. Mas eu não achei. Olha o cara. Sério, anos e anos eu pensando. Ah, cara, seria legal ser um paleontólogo que nem o Alan Grant. Aí, sei lá, eu bati os. É, anos, você viu a folha. Eu tive mais ou menos a mesma relação que você, mas eu cresci querendo ser um Velociraptor. Ah, então, seria os inimigos naturais, né? Star Wars, volta, por favor. Mas enfim, são, então, ele vai ser dirigido pelo Colin Trevorrow. A preocupação então, maior é pro episódio 9, não tanto pro 8. Eu acho que, sei lá, do meu mas ponto eu acho que episódio 9, o 7 e 8 já vão ter tanta coisa definida que eu acho que. O cara vai estar com um trabalho um pouquinho mais fácil, eu acho, digamos assim, em termos de construir e desenvolver essas coisas. Eu acho que é mais fácil você dar um. Fazer um rap nas coisas do que você criar tudo. Sim. E desenvolver. É, eu acho que difícil. Vai ser muito difícil, na verdade, o episódio 9 ser e tão. E sempre podem demitir ele, né? Demitiram aquele cara do Quarteto Fantástico, né? Aquele drogado maluco. Nossa, que filme bosta! Meu Deus do céu, assisti mês passado. Ele ia fazer morrer. Ele, acho que era ele que ia fazer o Rogue One, mas aí, tipo, não deu certo. Ele é um pouco problemático. Mas agora, de fato, pensando nas continuações. Aí eu volto um pouco pro que eu falei no começo. Eu tava com uma baita de uma expectativa pra ver o episódio 7. E assim, com muito medo de ter minhas expectativas frustradas. E a partir do momento que eu vi. Porque assim, se fosse um filme ruim, você fala, tipo, ia ser uma baita, uma decepção, mas enfim, você já. As suas já expectativas tem caem. Filmes. Né? Três filmes e meio, vai. Mas enfim, agora as expectativas estavam altas. E agora elas ficaram maiores, né? Sim. Porque eles conseguiram quebrar a barreira de fazer novos filmes de Star Wars com uma alta qualidade. E agora você fica tipo, meu, não pode deixar a peteca cair. É, né? Complicado. Porque antes a peteca tava no chão. É, parece que o roteiro pro episódio 8 já tá fechado. Que a Daisy Ridley já falou que já recebeu o roteiro. Se não me engano, eles começam... A primeira versão, pelo menos. Não eles sei começam se eles vão... a filmar em janeiro, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, então... Bom, para estar pronto no fim do ano seguinte. Então, tem que ser... Não, acho que ele sai em maio, talvez, até. De 2017. Talvez chegue antes. Melhor ainda. Então, exatamente. Bom, enquanto isso... Se tudo der certo, o episódio 8 vai ser de novo um episódio 5 e vai ser o melhor filme da trilogia. Bom, é isso aí. Até lá. Vamos esperar. E este foi o primeiro episódio do Shuffle, podcast oficial de Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira. No momento trabalho como jornalista no UOL Jogos. Cubro notícias, correspondente internacional. Viajo a vários lugares do mundo. E é basicamente isso. E eu sou o Rodrigo Trindade, também jornalista, no momento dedicado... No momento 100% dedicado ao nerdman.com.br, uma criação nossa. Enfim, minha experiência, assim como o Vitor, já fui colega dele tanto de faculdade como no All Jogos, e também tenho experiência na cobertura de esportes no Terra. É isso aí, eu agradeço também a presença online de vocês. Eu sou o Vitor Camilo. Eu sou a única ovelha negra da família, eu não sou jornalista, apesar de ter tentado me envolver com esse tipo de droga, mas anteriormente na minha vida eu saí e entrei em coisas piores, eu sou músico e produtor musical, e eu sou, e espero continuar sendo até o fim da minha vida, responsável pela captação e edição e mixagem de todo o material audiofônico que a gente produzia aqui através do Nerdman. Então, muito obrigado a todos vocês. E eu espero produzir bastante coisa, vários papos musicais com vocês ao longo da nossa história. Não! Eu sou Henrique, Henrique Collen. Sou formado em jornalismo, nunca pisei numa redação na vida. Trabalho hoje com marketing digital. E tamo aí junto com, essa galera aí que curte... Com desemprego. É. Que triste. Nossa, ele olhou nos olhos. Vou refazer essa parte. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi, logicamente, o primeiro episódio. Espero que quando vocês acessem daqui a 20 anos e forem ver os primeiros episódios do Nerdman, vocês deem risada com a qualidade tosca e o formato. Espero que a gente ache o nosso formatinho aqui. E vocês são muito bem-vindos também para contribuir, dar as suas opiniões e sugestões no e-mail shuffle@nerdme.com.br ou nas nossas redes sociais também, que são duas no caso só, facebook.com/nerdman.br e no Twitter nerdman_br. Um abraço aos nossos fãs, nossa comunidade já popularíssima nas Filipinas e na Indonésia. Nos tigres asiáticos. Nossos efusivos abraços em filipinos. Não, a gente vai saber como falar, fazer no uma versão do... No próximo podcast tem um abraço em filipino, em indonésio. Sim, todos nós iremos aprender. Exato. Valeu, gente, abraço. Toca a vinheta aí, Vitão. Que a força esteja com você. Com a gente. Come to an end. There's Ray, Finn, and Poe, and BB-8 as well. What a cute and wacky little droid. And hey, it's Kylo Ren and his back and